decido ser santo. Eu decido te seguir. Eu decido ser curado. Eu decido ser livre para ti. Eu decido ser santo, Senhor. Eu decido te seguir. Eu decido ser curado e ser livre para ti. Eu decido ser santo. Eu decido te seguir. Eu decido ser curado. Eu decido ser livre para ti. Derrama cura em mim, Senhor. Traz tua unção sobre mim. Vem com teu rio e limpa-me. Em ti eu sou vencedor. Vem, renova minha mente. Vem, renova o meu ser. Vem, inunda minha alma. Vem encher-me com o teu poder. Derrama cura em mim, Senhor. Traz tua unção sobre mim. Vem com teu rio e sou vencedor. Derrama cura em mim, Senhor. Traz tua unção sobre mim. Vem com teu rio e limpa-me. Em ti eu sou vencedor. Eu decido ser santo. Eu decido te seguir. Eu decido ser curado. Eu decido ser livre para ti.